Deus criou os pássaros, o homem, o avião. Se os pássaros podem voar, por que o homem não? Deus criou a pureza, o homem a pornografia. Gravidez indesejada que abala qualquer família. Quem será a próxima a sair nua na capa da revista? Deus criou a caridade, o homem o egoísmo. Quando vê um mendigo na rua, continuam sempre sorrindo, dando risadas, sempre se divertindo. Deus criou a clorofila, o homem a poluição. Produtos químicos que aos poucos vai matando a nossa nação. Deus criou a paz, o homem a arma. Por causa desse brinquedo maldoso que gospe bala, a polícia age sempre na malícia, matando gente inocente, gente pobre e carente, e também pai de família, gente honesta que trabalha pelo pão de cada dia. Deus criou a natureza, o homem o cigarro. Todos os dias tem gente morrendo de câncer no pulmão, ou então asfixiado, por causa da nicotina que vicia e faz estragos. Deus criou o infinito, o homem, o relógio. Nesse mundo tão grande, tudo está sendo marcado? É lógico. Deus criou o espaço, o homem e o apartamento. Quando o homem criou a miséria, Deus já tinha criado o alimento. Quem passa fome na noite não é coisa de momento. Tem que batalhar todos os dias em busca do seu sustento. Deus criou a natureza, enquanto o homem a destrói. Corta árvores, faz queimadas e pensa que é herói. Na verdade, o homem só inventou, misturou, transformou. Nada criou. A criação é de Deus, o nosso Senhor.